som que racha o coco. R.A.B. E que te deixa bem mais louco. R.A.B. O veneno, pra chabaiar o pique, calcular os dividendos. O resultado é quente, cada um vai pro seu lado. Te mostro no meu verso que o retrato é rimado. Meus olhos são a lente, quem revela é minha mente. Escrevo em o papel tudo que vejo em minha frente. Filmo, resisto da melhor forma possível. Quero deixar bem claro, bem legível, audível. Quero muito que você entenda que há outra forma pra falar de um mesmo problema. Meu rádio gravador foi levado na enxurrada quando uma enchente detonou a minha casa. Retrato na rima, duelo de esgrima, pique de pacato, bandido no teclado, tipo louco na brisa, vivendo de certeza, no jogo cabuloso, uma ideia na cabeça. Qual é o som que chapa o globo? R.A.B. Qual é o som que racha o coco? R.A.B. E que te deixa bem mais louco? R.A.B. R.A.B. R.A.B. Qual é o som que chapa o globo? R.A.B. Qual é o som que racha o coco? R.A.B. E que te deixa bem mais louco? R.A.B. R.A.B. R.A.B. A boa nova é que eu mudei de ideia. A boa nova é que eu mudei de ideia, porque a ideia original já estava ultrapassada. E a ideia é que as ideias têm que ser renovadas, porque tudo que eu já vi hoje não me choca. Do mais simples ao mais foda, um detalhe que se nota. Num dia de semana, uma brecha que sufoca. No trecho da viagem, a imagem que desfoca. Na vila, na viela, o tiro, o pipo, sangue, a bola. O delírio dos seres que estão ditando a moda. A lavagem do bom fim, meu pai, a fé que tem de sobra. O ateu que tapa o sol com a peneira vai se joga. Se o crime é sem futuro, porque nego ainda aposta. Tem quem trabalhe duro acreditando que melhora. Se uma palavra amiga e um abraço não conforta, mentalize já, firmamento tá na hora. Qual é o som que chapa o globo? R.A.B. Qual é o som que racha o coco? R.A.B. E que te deixa bem mais louco? R.A.B. R.A.B. R.A.B. Qual é o som que chapa o globo? R.A.B. Qual é o som que racha o coco? R.A.B. E que te deixa bem mais louco? R.A.B. R.A.B. R.A.B. Aumenta a resistência, mas não é Gatorade. Desenvolve inteligência pra quem já tem sede de conhecimento e de sabedoria. Tipo arroz com feijão que te sustenta todo dia. Alegria é ver os manos seguindo na paz. Agonia, quem segue o mau caminho e só atrás a má notícia. Lá vem polícia, me tira dessa mania de quem só mostra o negativo da favela. Tá na tela, Simões, caixão lacrado, várias mães chorando e alguém baleado. Mas eu quero mostrar o sorriso do meu filho, que cresce para ser um DJ bem tranquilo, sem grilo. As minas curtem o som pra dançar. É vício, os manos tão afim de viajar. Na batida, na rima, no scratch, a produção. Há quem diga que os loucos têm que ter disposição. Qual é o som que chapa o globo? R.A.B. Qual é o som que racha o coco? R.A.B. E que te deixa bem mais louco? R.A.B.